todo réveillon que se preza tem que começar com carnaval. Bora, pai! Mulata bossa nova, caiu no raligari. E só dá ela. Na passarela. Mulata bossa nova, caiu no raligari. E só dá ela. Na passarela. A boneca está cheia de espontando as loiras e as morenas do Brasil. Chama o garçom, meu amor, vamos embora. Está na hora, está na hora. Chama o garçom, meu amor, vamos embora. Está na hora, está na hora. Tudo que é bom dura pouco. Acho que três é demais. Todo mundo está ficando louco. Ninguém aguenta mais. E a Maria bebeu, bebeu, bebeu. A Maria chorou. Chorou, chorou, a Maria bebeu, bebeu, bebeu. A Maria chorou, chorou, chorou. Mulher, quando bebe é coisa feia. Fumaça sai pelo bico. Em casa, aranha até se freia. Quem paga o pato é o coitado do marido. E segura o pedal, segura o pedal. Quem passou no vestibular, levanta o braço aí. Quem conhece alguém que passou no vestibular, levanta o braço aí. Faz a contagem, faz a contagem, faz a contagem. Três, Lênia, pai. Alô, papai, alô, mamãe. Põe a vitrola pra tocar. Pode soltar foguete que eu tô aqui. Vem a voar. Alô, alô, alô, papai. Alô, mamãe. Põe a vitrola pra pode soltar foguetes que eu tô aqui em afuar. Eu agora já um piloto, estou com a cuca controlada. Já não sou mais cabeludo e sou de cabeça raspada. Tudo é glória e alegria e sou alegre pintando sete com a turma de afuar. Joga a mão em cima e bate na palma da mão. Povo de Macapá. Em Macapá não tem réveillon. O réveillon é afuar. O réveillon é afuar. Mas quem manda nesse réveillon? Prefeito Mazinho. Bora, patrão. Bora, patrão. Joga a mão em cima e bate palma aí. Joga a mão em cima aí. We'll be right back. joga a raba sem parar. Quando elas viram, empinam, empinam, empinam, empinam. Aí! La raba no chão. La raba no chão. La raba no chão. La raba no chão. La raba no chão. Vai! É pérola! No rio! Repertório novo, Riz! Vixe! Descem, joga a raba sem parar. Quando elas viram, empina, empina, empina, empina. O quê? E o quê? La raba no chão. La raba no chão. La raba no chão. La raba no chão. La raba no chão. Chegando, vem, tá na gaiola. Pérola negra no comando, vem, tá na gaiola. Vem sentando e rebolando, tá na gaiola, vem, tá na gaiola. Sentando, entrando e rebolando, vem, tá na gaiola, vem, tá na gaiola. Sentando, entrando e rebolando, vem, tá na gaiola, vem. Dentro do carro, hoje vai ter ousadia. inteira ousadia. Agora senta, vai. E senta, senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Enchendo o saco, perguntando quem nessa vida vai. Mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da minha conta, o que é que eu tô fazendo assim? Mas peraí, assim, vou te falar. Você não paga minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo assim? te falar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder e não é minha namorada, mas poderia ser. Saudade, que eu sou tua verdade e ao teu titular e absoluta do teu coração. Continuar com você pra quê? Se meu amor não representa nada, se de homem não sei nada, fui apenas um careca gosta desse miserável. Não nasci pra ser a outra, nasci pra ser a única, titular e absoluta do teu coração. É pérola! foi que disse que ainda morre. Reba, eu morro, mamãe. É tudo nosso. Quem foi que disse, deu ainda morro de amores por você? Que sai a nós pelas ruas pra te ver. São comentários que eu ouço por aí. Pra ser sincero, você passou pra mim e quer sentir saudade. Quando partiu e me vi com felicidade. Se alguém falou de você, tô nem aí. É o mar. Você foi apenas mais um cara que beijou. Não passou mais com o que eu usei. Não, não pode quanto amor você não tem. Você foi apenas mais um gosto que provei. Quis satisfazer, depois deixei. Se a gente tinha alguma chance, nem sequer. Com seu prazer. Tá enganado, você pra mim já é passado. Já é assunto encerrado. Eu só brinquei, chamo você. Eu apoio, você tá encantada. Você é página virada. O seu amor pra mim foi nada. Eu só brinquei com seu prazer. Tá enganado, você pra mim. Chamar você. Quem gostou, dá um gritinho. Toca pra galera, eu quero ver, pelo amor de Deus. Vai! Já não é a mesma. Na mesa tem dois pratos e uma mamadeira. Ah! Mudando de cera, mudou de tal maneira. Nossa vida já não é a mesma. Tem um pinguinho de gente correndo na sala, com um sorriso banguelo. Eu não quero mais nada. Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a dona Viviane, minha mulher maravilha. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ter isso na vida? Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. De gente correndo na sala, com um sorriso banguelo. Eu não quero mais nada. Sabe aquele amor que se multiplica? Quem nunca sonhou ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado a mulher maravilha. Ser herói de alguém, ou melhor ainda, ter do lado amor. fazia um tempo que não aparecia. Já fazia um tempo que não procurava. Já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa. Chegou uma mensagem que eu não esperava. Uma proposta quase irrecusável. Passar a noite num motel. Eu me arrumei, te encontrei naquele posto. Você não tocou os pés do céu. Daí pra frente eu cantei cada segundo. Nós dois no quarto, no canto, pesado no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Naquela cama deitei com o coração desprevenido. Jurei que te amava ao pé do ouvido, sabendo que você só tava ali pra me usar. Quem não me ama, depois de 12 anos você some e salva meu contato com outro nome. As imagens suspeitas pra ninguém desconfiar. Educar, eu vou te escutar naquilo que você mais gosta. passar. Hoje você vai sentir na pele o que é passar raiva. Vou dar o meu melhor no cama de pirraça. Quando você for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Hoje não vai caber ouro arrumado na cabeça. No rumo do seu quarto hoje arranca a telha. Quando você for virar o olho, eu vou parar só pra castigar. Oh, patrão! Você que não deixa ela e não deixa de Você ligou e eu atendi, eu penso não, mas falo sim. Thank you. passinho pra trás. Bate palma aí! É assim, Robson, bota no 12 Clássico, chega junto que eu quero ver a galera do Paraíba lá tocando. Chega! Assim! Rapero, uma amiga! Chora! nós dois. E não segure a minha mão, me deixa abraçar o teu corpo. Teu balanço me deixa louco, eu quero dançar com você. Bate palma aí. Bora fazer? Vem, meu compadre. Puxa! Oh, de lua, tá mordendo. Deixa tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro. Vem! Joga, soquinho, pro céu, céu, céu, céu, céu! Sete voltas, andando sem direção. cabeça. Procuro por sete vidas entre o medo e a razão. Alô, Cinete! Com os meus olhos não consigo enxergar. Com minhas mãos eu não consigo alcançar. Mas eu sigo caminhando, suas pegadas pelo chão. Se eu tivesse sete vidas, teu amor, te daria todas elas, se preciso for, se preciso for. Meu amor, será. Viu? 100% Lobo Mau. É Pérola Classe. Se o ano dançar, isso é Pérola Negra falando de amor. Se o ano voar. Quantas vezes eu rio, quantas vezes que você faz. Meu secretário de cultura dele, vem aqui comigo. Quantas vezes me negou o seu abraço, seu calor. Depois que a gente se casou, veio a rotina. Quantas vezes tive ataques de paixão e me deixarei. Mas foi tudo em vão. Meu amor, eu quero. você fez comigo me deixou quase maluca de amor. Desesperada, completamente apaixonada por você. Você fez amor apaixonada, me sentindo em tuas mãos, como a virgem. Calma, cabeludo. Você mora no coração, meu DJ. Implorando amor, não me deixe assim. Não me deixe. perder pra tentar me distrair. Mas você não chega e eu volto a insistir. No seu celular você não atende, não está. E já passou da hora de você chegar. Ligo pros teus amigos, tento te encontrar, mas eles me dizem que não vão te ver. Eu já tava morrendo de saudade de vocês. Nem me fala. Acho que a gente não pode ficar muito tempo longe, não, viu? Obrigada, prefeito Mazinho. Primeira dama Kelly, que são os amores. Então, canta comigo assim. Deixa acontecer. Eu não quero ver. Deixa que o amor. O nosso caso vai eternizar. Olha o Pimpolho, meu patrão, e vem daí. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. E ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Olha aqui, ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cuidado com a cabeça do Pimpolho. Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Olha, cuidado. Isso, Pimpolho, o rei da mulherada. Tá toda sem parar e vai caindo e não para de olhar. O fôlego tá acabando. E agora pode levantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Assim você matou. Ai, ai. Ai, ai, ai, ai. Boca gostosa eu quero. Ai, ai, ai, ai, ai. Assim você matou. Ai, na percussão, Mete. E na batalha, Cresce Júnior. Swinga, swinga. porra daqui que estão brigando. A Fuá não tem isso. Chama a segurança. Uma salva de palmas pra eles. Agora uma vaia pra eles. Chama a segurança e tira daqui. Isso não existe. Não é daqui com certeza. Atento segurança, bora recolher essa pilantrada. É o novo som de Salvador, o novo som de Salvador. É o novo som de Salvador, o novo som de Salvador. O novo som, a rocha. E paquerê, paquerô. Então tá combinado. Vambora, meu pai. Solta a Robinson e Daniel Manoel. Vem! Vem, Cuxi. É um brega de boteco. Já tomou meu homem e destruiu meu lar. humildade aqui. Vai! Fala pra mim, me diz a verdade, que o seu amor por mim acabou. Tudo que a gente viveu, que saudade, tô sentindo a tua falta. E de desejo. seus olhos já me procurei. Vou saber, se existe outra em meu lugar. Só pra ver, só pra ver. Minha foto 3x4 em duas mãos. Vou saber se o melhor pra mim é mesmo te esquecer. Mon amour, ah, ah, ah, ai, ah, o meu quer te encontrar. Ah, ah, ah, ai, ver o brilho desse olhar. Ah, ah, ah, ai, eu preciso de você. Contar as estrelas bem perto do céu. E molhar no teu corpo de sabor. chegou sem me avisar, linda. O seu sorriso iluminou meu pobre coração, que estava triste a chorar. Aqui, desce, desce, por uma paixão. Meu anjo é você, não vou te perder. Valeu, galera! Determinação da justiça, pérola já vai parar. Valeu! Fica o DJ! O DJ toca! Obrigada, galera linda, Japuã! Um feliz ano novo a todos vocês, e muita paz e muito amor! Obrigado, prefeito Massini, a primeira dama Kelly. Fiquem com Deus. Valeu, meu técnico de São Careca. E a equipe do grupo Elisson. Alô, DR Variedades. Alô, Deiva, alô, Renata. Olha a variedade aí. Gente, que festa maravilhosa! Derruba! Vocês querem brega? Lá vai! Bota no doce e a pérola vem! Sopra quem sabe, sopra quem sabe, papai! Paca, pai, para tudo junto e misturado! É pérola! Hoje acordei com saudades, lembrando de você. Liguei pro seu telefone, mas ninguém quis atender. É final de semana, eu preciso encontrar você pra sair comigo. Vem comigo viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar na tua boca, avermelhada de batom. O dia está tão lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um brega. Eu adoro você, eu tenho. no contra de Macapá. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, pois eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, pois eu tenho duas namoradas. Vai, esse é o brega que tá tocando. Quero o brilho dos teus olhos junto aos meus. porque eu te amo, te quero. Quem gostou bate palma aí.